sonhos vim pra buscar e nem ouse parar. Nem tente me atrasar, que nada vai derrubar. Aquele que segue de pé, dia a dia na fé. Tô com Deus, Deus é mais, o inimigo é que cai. Ser humano e o pecado tá ali, corre lado a lado. Ninguém aqui nasceu santo, escolhemos pelo contrário. No mesmo dedo que julga, tem o erro que aponta. Coração cheio de culpa, maldade tomou de conta. Olho na vida do próximo, vai vendo o contraditório. Só de janela espiando, Zé Povinho que ódio. Direto do sanatório, nesse mundo ilusório, onde manos perdidos são almas no purgatório. Sangue na farda dos porcos e segue a marcha dos mortos. Brasil primeiro do ranking, estatística em corpos. Só peço a Deus quando oro, que me dê força se choro. Sou só mais um ser humano e tenho planos que bolo. Se vai dar certo eu não sei, já é um outro porém. Mas nunca desanimei, esperei nada de ninguém. Amigo falso aqui tem, contei foi pra mais de 100. Os tititi blá blá blá, nunca rendeu um vintém. Sonhos vim pra buscar e nem ouse deter. No rap representar, em cada som que escrever. Os ímpios vão me julgar, os justos vão entender. Nem tente me condenar, só cabe a Deus o poder. Sonhos vim pra buscar e nem ouse deter. No rap representar, em cada som que escrever. Os ímpios vão me julgar, os justos vão entender. Nem tente me condenar, só cabe a Deus o poder. Vim pra buscar o que é meu, não tô de zóio no que é seu. Eu dei minha vida na guerra e fui protegido por Deus. Em meio a tanta lama, sujeira que me deu nojo. Mesmo ferido em batalha, caege aqui de novo. Não sou produto, ei boy, não rendo a sua gravadora. O seu dinheiro não compra atitude ou postura. Ainda vivemos em guerra, a favela paga um preço alto. Pra quem nasce em meio ao sangue, não tem medo. Diabo na falta do amor, mas se devora em ódio. A vida é mesmo implacável pra quem sonha com pódio. Quanto mais esmaga, mais exala o perfume da rosa. Quanto maior for tua luta, maior será a vitória. Será mesmo, hein, tio? Acho que a vida é insensível. Esse sistema opressor parece mesmo invencível. Enquanto isso, nós se mata pra defender a biqueira. Eles enchem o cofre pra enriquecer a família inteira. Conhecemos, o inimigo é oculto. As estratégias de guerra deixam os pilantra astuto. Assim o dinheiro sujo compra os carniças e as puta. Traição de parceiro já é normal a conduta. Eu só quero o que é meu, o que é seu pra mim pede. Eu tenho nojo da postura desses malditos vermes. Nós tá aqui pro revide, DFSP de Pirituba ao Guará. Nós nunca vai se render. Mano Neto. Sonhos vim pra buscar e nem ouse deter. No rap representar, em cada som que escrever. Os ímpios vão me julgar, os justos vão entender. Nem tente me condenar, só cabe a Deus o poder. Sonhos vim pra buscar e nem ouse deter. No rap representar, em cada som que escrever. Os ímpios vão me julgar, os justos vão entender. Nem tente me condenar.